Monteiro, é nossa homenagem ao grande rei. Ele é o rei do forró mesmo. Saudade, meu bem, saudade. Saudade do meu amor, que um dia foi-se embora, nenhuma carta deixou. Saudade, meu bem, saudade. Saudade do meu amor, que um dia foi-se embora, nenhuma carta deixou. Passo o dia na janela, tentando desaparecer, ruminando, relembrando, rebuscando. Me perco te procurando, me lembrando de esquecer. O tempo todo, todo tempo só pensando, me pego me perguntando, onde andará você? A rede armada, balançando sem ninguém, na minha casa abandonada, pergunta quando você vem. Nossa roseira já morreu de solidão, tal e qual meu coração, também não. Chamando e você não vem. Saudade, meu bem, saudade. Saudade do meu amor, que um dia foi-se embora, nenhuma carta deixou. Saudade, meu bem, saudade. Saudade do meu amor, que um dia foi-se embora, nenhuma carta deixou. Isso aqui é música, dá vontade de chorar, né, comadre? Cai as lágrimas, tô sentindo primeiro na senhora. É bonito, é bonito. Isso é pra quem ama, meu filho. Vamos nessa!